isso aí. Continue acreditando em cada um de vocês, há uma estrela. E com esforço e compromisso a estrela brilha. Conforme o tempo a estrela brilha. Ah, que belo céu, no alto brilho dos meus olhos. Subindo pode, tô brilhando mais que o flash da foto. Na essência da vida, sobrevivência na esquina. Beco sem saída, várias almas perdida, busquei. Um sonho, sonho veio brindado, abençoado por Deus, nunca vai ser perfurado. Hoje os retratos traz lembranças antigas. Quantas vidas foram perdidas pra risca, é. Sigo na fé de brando, uso adversário com meu salário. Eu não compro um espaço no rádio, mas ganho abraço, respeito entre os sujeitos. Sou imperfeito, mas do meu jeito tá dando certo. Quantos castelos você construiu com sangue? Com compromisso, construímos favelas gigantes. O flow na caixa, na praça, lá no Rio, alimentou e hoje dou orgulho ao seu Dio. Clima bom, 2007 fez renascer o dom e representa vocês mais uma vez. Na letra citando meu coração, bom coração, desperta os olhos da traição. Quanto sangue bom, espera a estrela brilhar. Até descansar, perder a esperança, mas não para de acreditar. Calma, calma, não é bem assim. Devagar, lentinho, nasce flores no jardim. Sem tempo ruim, um sorriso é meu alicerce. Aplauso me fortalece e faz escrever outro rap. Quantas pancadas já levei pra ir gravar no QG. Carreira, baculejo, mas não paro de escrever. Ver um mano sair do crime e em busca do pote de ouro. Através do rap enxergar que a vida é seu maior tesouro. E ao trono, ao topo, representar a perifa. Brincar na rinha, fazer freestyle no som do birimba. Na fé prossiga, persista, cê tem o dom. Em cada metro quadrado do mundo existe um sofredor que lutou, que luta, que dá a vida por um filho craqueiro. Encontrar uma saída, enxergar o paraíso no complexo de lixo. Anexo à periferia, longe dos edifícios. É difícil ganhar, chegar no topo não é fácil. Mas ficar esperando, meu véio, é abraçar o fracasso. Montar o palco à noite e subir, desmontar o palco e orgulhoso e dormir. Fazer uma dúzia cantar o seu refrão. Gratificante é ver o traficante em oração. Esquecer o peão, se dedicar, estudar, correr. Passar no concurso, se dedicar a ler. Dinheiro de mais, dinheiro de menos. A estrela brilha pra todos.